Moleque, o momento ainda tempo se conserta. Moleque, o momento fica atento, ouço alerta. As notícias da favela não são nada animadoras. A guerra todo dia mais cruel, devastadora. Moleque problemático, ameaça a professora. Neguinho de cavaco, tira preta, paga pau pra loura. De vassoura e avental, lá vai ela. Um ser humano, não um animal, cancela. Cancela o contrato assinado com o boy. O empregado desprezado, um espantalho dói. A morte lenta a 240. A morte lenta abafada pelo penta. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. O álcool, destruição pior das drogas. O alvo é você ver se acorda. A favela, a quebrada, a pátria amada quer você. Sou um rapper, minha missão na oração te convencer. Liberte a mão, vem comigo. Sou um amigo, o amigo, incentivo, instrumento. Periferia do Brasil, por que não 100%? Somos redutos do talento. Periferia, ao vivo eu ouço gritos. Periferia, vivo amontoado de aflitos. Famintos, de quê? Por que? Cê sabe? Perrê, deprê, não lê, se salve. Sem tela, sem cela, sem grade. A consciência se aproxima da realidade. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Faustão, televisão também é droga. Ação, se não revolução, acaba em moda. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. A sensação é de tensão, eu ouço gritos. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. A sensação é de tensão, eu ouço gritos. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Viúva negra pede FM e faz aliança. Depois da tempestade a bonança. Na sequência da bonança, tempestade. Multas, juros, sangue da sociedade. Destruição da nação nos quatro cantos. Teve aviso, tá nos livros, leia Milton Santos. Quanto mais milionários, mais mendigos. Quanto mais sonho de consumo, mais bandidos. Mulheres estéreis sem ovários. Contaminadas dos aterros sanitários. As sementes do amanhã não vão ser colhidas. As sementes do amanhã são vidas. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Vulcão e erupção é o hip hop. Ladrão, vê se ela está no nosso choque. Extra, extra, sou comparsa do DJ e vice-versa. Com sistema, sem acerto, sem conversa. Testa, testa, manda o convite. Adoro tratar mal essa elite. Se saboreia e escandaliza enquanto a humanidade agoniza. Periferia, ao vivo eu ouço gritos. Periferia, mais que nunca estamos vivos. Sou GOG, QG, revolução, cê sabe. Formação, o irmão, evitará o massacre. Ei, quero barulho agudo, ensurdecedor. Vem comigo, só quem é gladiador. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Os fracos, unidos herdarão a terra. Os falsos, punidos não farão mais guerra. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. A sensação é de tensão, eu ouço gritos. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. A sensação é de tensão, eu ouço gritos. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós.